Deus conhece cada coração, por isso tome cuidado, fique esperto, meu irmão. Deus conhece. Deus conhece. Deus conhece cada coração, por isso tome cuidado, fique esperto, meu irmão. Deus conhece. Deus conhece. Desconfiado de algo ruim que alguém tramou. É pra provar a fé, mas na força eu vou que vou. Seja o que Deus quiser, pois Ele está comigo. Sou gladiador e não dou brecha pro inimigo. Pensamentos ruins que na minha mente vem, eu faço a oração, livrai-nos do mal, amém. Pois seja como for, nada vai me impedir, nada vai abalar a minha fé, eu vou sorrir. Deus é poderoso e vê tudo lá de cima. Sabe tudo o que acontece, mas Ele é quem faz justiça. O justiceiro é o Criador e não a sua arma. Por isso entrego ao Senhor e fico em paz com a minha alma. O justiceiro é o Criador e não a sua arma. Por isso entrego ao Senhor e fico em paz com a minha alma. Deus conhece cada coração, por isso tome cuidado, fique esperto, meu irmão. Deus conhece. Deus conhece cada coração, por isso tome cuidado, fique esperto, meu irmão. Deus conhece. Deus conhece. Não vou temer, eu sei quem é por mim e você. Não vou temer, se tem que ser assim, então vai ser. Confie em seu poder, sua justiça é infalível. Confio na sua força, grandeza, Deus do impossível. O hino da vitória eu cantarei em som pesado. Os inimigos ouvirão a canção, fica ligado. O bumbo representa a força da minha fé. A caixa, o clap representa pra eu me manter em pé. E eu vou, não vou desistir por causa de problemas. Manter a fé e a santidade, esse é meu lema. Não vou temer, eu sei quem é por mim e você. Não vou temer, se tem que ser assim, então vai ser. Não vou temer, eu sei quem é por mim e você. Não vou temer, se tem que ser assim, então vai ser. Deus conhece cada coração, por isso tome cuidado, fique esperto, meu irmão. Deus conhece. Deus conhece. Deus conhece cada coração, por isso tome cuidado, fique esperto, meu irmão. Deus conhece. Deus conhece. Deus conhece cada coração, por isso tome cuidado, fique esperto, meu irmão. Deus conhece. Deus conhece.